Fumando todo dia, fudendo umas vadias, financiando meu dealer. Cheio de pack na mochila, snapback do motila. Casacão da minha gangue, mesmo sem frio da gringa. Eu tô driblando mandinga, mendiga goldiga. Então, história triste, empresário de mentira. Só não chame os tira, x9 que não se cria. Honey money na área, quem não gostou faz fila. Passei conceito, é noto, não me escuta e não faz nada direito. Visão, conceito, é noto, não me escuta e não faz nada direito. Na porta da escola, tu só contava as histórias. Enquanto eu e minha tropa, com as mutucas de droga. Bate cereja até no mic, niggas fuck if you don't like. Não adianta ficar bolado que eu tenho 20 Nike. Não adianta mal olhar porque tua mina me dá like. Tão shape that ass baby, eu compro the rap game. Todas essas piadas se perde pra win game. Tão foda rap fake, I'm a trouble make. Pra você virar um win, vai ter que viver duas vezes. Vai ter que fechar com os três, vai ter que botar no ace. Vai ter que fugir das vezes, vai ter que cantar com os três. Vai ter que ter uma case com os bichos do papatinho. Sorry, bitch, outra noite eu dou all in. All in, all in, all in, all in, all in, all in. Olha por nós que eu preciso lutar. Só já sei que agora eu já tô largando, foda-se.